chegando. Digo, me abraço, só acelera e saio voando. Aumento o som do talo, sem ideia do hall, é muita loucura. Sem habilitação, dando perdido na viatura. Descendo a geral, avisto vários skatistas. Mulher feia, bonita, gostosa e alguns malucos na brisa. A ideia que rola na nossa banca é quente. Tirar um barato, sem entorpecente. Vão andar trepado, engatilhado, somente limpa. Sem ideias negativas, só positivas. Fazemos um clima, então no rolê que faça paz está do nosso lado. Mulher, se o beco macimba para ficar relaxado. Venha ver o que a vida pode lhe oferecer. Com fé em Deus e Jesus Cristo, vamos dar um rolê. Guarda rancores, esqueça aquela treta que já passou. Esqueça aquela mina que te deixou. Esqueça a brisa da maldade, esqueça a farinha. Esqueça o crack, pense na sua vida. Esqueça a tristeza, bote ela pra fora. Tudo que é ruim na sua vida, mande embora. Na adrenalina, já pegue uma mina. Mas se tomaram fora, tudo bem, é só alegria. Baixa astral, chega de papo furado. Venha com a gente, tirar o barato. Batuca deixando o egoísmo dominar. Estenda a mão ao próximo sempre que precisar. Egoísmo e ambição, isso não leva a nada. Humildade é em primeiro lugar, não seja mala. Pode crer, é isso aí, humildade, respeita que tem sim. Se não acredita, duvida, pode vir conferir. Aqui não tem hipócrita, sapo, muito pelo contrário. Cinco manos, uma mina que pira que leva um som. Se quiser também colar chapá, então é só chegar. Barato é louco, rolê cabuloso, bagulho é pra pirar. Agora depende só de você, pense bem no que vai fazer. Vai se perder, vai se render, se dá, vai pra cá, rolê. Vou dar um rolê, vou dar um rolê, vou dar um rolê, vou dar um rolê, vou dar um rolê, vou dar um rolê, vou dar um rolê, vou dar um rolê. Dois mil graus de febre, alucinados pelo rap. Assim no rolê a gente segue, sem violência, sem consequência. Essa é a nossa tendência, em sintonia com a vida. Sem maldade, na mão, picadilha, correndo atrás da nossa paz. E mostra que é capaz. Assunto, mas eu não quero que vire defunto. Esqueça por um só minuto e deixe acontecer. Sem maldade na cabeça, aí sim você vai viver. Deus quer te dar uma vida alegre, basta querer e você consegue. Sentar o som no ouvido batendo e no seu rosto a brisa do vento. Mas sem baixo astral, sem nada de tristeza, vamos dar um rolê. A maldade que rola no ar, a gente transforma em brisa. Um rolê de louco, truta, mas sempre ligeiro com a polícia. Aí, se você quer embarcar no rolê com a gente, é só colar na nossa quebrada e curtir uma balada. Aí, louco, fica na paz.